Obrigado. Olhe, boa tarde, gol 1755. 1755, boa tarde, contato, radar Randa Golagem, submantenha 360 após 2000 pés, direto Leda. 360 após 2000, direto Leda. Aqui é com Delta, solo controlado ao 57, Ribeirão no próximo à direita, boa tarde. A linha mantém 5219. Paulo Salvador, boa tarde, sou 3149, informação Romeu. Confio no tráfego. 219. Direita 219, 3629. Galeão, nível 3849. Gente, qual é a hora do BT? Aos 15. 90 para 1, 50, 3190, Romeu. 3190, boa tarde, sua identificação, desça e mantenha 2 mil pés, o altímetro em Salvador, 1-0-2, chegada à mare. 2 mil pés, chegada Marita, 3190, autorizado, Dona, está presente. Autorizado e TAP, está 3190. Ah, foi intercortado, não sei. Autorizado e TAP, está 3190. Apro de TAP, está 3190. Estabilizado, gol no 395. Gol no 395, complete a aproximação e chame Torre Salvador em 1862. 186. 3628, Alfa Juliette para 1-0. Alfa Juliette para 1-0, 3628. Solo, tem estimado do 1-0 na 3 da Rua, 24? 1-0 no 3, levar da aeronave da Webjet que puxou no setor inicial táxi. Tráfego já terminou o pushback. Ok, estava Cisco. Pista livre, 1395. Para o táxi, Objet 5729, 131 a bordo, 3:10, alternando Guarulhos. Web 5729, táxi à direita, Índia, Alfa, ponte 0-0, torre 186, altímetro 0-2. Livre táxi, Índia, Alfa, até o ponto 0-186, Objet 5729. Chegada Bonf. 040, chegada Bonf, 7722. O Web está autorizado, gol no 013. Cola o 2000, chega agora com o controle em 1935, bom voo. É, 1935, grato, bom dia. Controle, boa tarde, ao Trip 5219, tá na Gole? Trip 5219, contato radar da decolagem, submantenha 200, perfil Gole. Tem perfil Gole até 200, Trip 5219. Torre Salvador, 75729, próximo ponto espera 1-0. 5729, tá visual com tráfego na curtíssima? Afirmativa, senhorita. Após a passagem do tráfego ali, mantém. Após o tráfego na curtíssima, ali mantém o Webjet 5329. 3149, você não escuta? Prossiga, 3149. Agora você pode aparecer no meu sistema, tá pronto pra cópia? Afirmativo. 3149, Galeão está autorizado, 380. Via Upper, November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva direita, Natael, Leda, Bidev. Controle em 119.35, transponder 5034. Estabilizado Galeão, nível 380, via para November 857, segura para Zulu no meio. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bidev, funciona 5034, o controle 11935, alta 3149. 3149, chama para puxar pega essa nave. Chama para puxar essa nave, 3149. Perfeito. 395, solo 02, direito 909. 209, ou na 395. 755, cruzou 140, chame Recife 125, 1, alternando 13, 325. 25, 1, 3325, bota. Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, na 395. Livre decolagem, chuma 0, Juliette 5729. Bono menos 2, acione identificação, desse mantenha o nível de voo 050, autorizado chegar à mare. Possibilidade por onde nada presente? Autorizado chegar à mare, Bono 612. Controle o Lima Kilo X-Ray, está no ideal de descida. Lima Kilo X-Ray, desce em condições visuais para 1 no 1.500 pés, altímetro em Salvador 1 no 0 no 2. X-Ray. 136, 1 no 1, mantém. 1 no 0 no 3, para o táxi com 152 a bordo, Galeão 4 horas. 35, bom voo. 1935, grato, objeto 5729. No controle de Salvador, na frequência 1, na marcha, muito velho. Colô, cruza 2000 na sua escuta. Web 5729, contato radar na decolagem, suba e mantenha 340 após 2000, direto Leda. Sobe o 340, direto Leda, objeto 5729. Controle Romeu Bravo Oscar, aqui é a informação, Romeu. Romeu Bravo Oscar, assina identificação, desça e mantém o nível de voo 060, autorizado chegada Bonf. 060 na Bonf, Romeu Bravo Oscar. Oscar, reduza para 2309. 2309, está reduzindo o Romeu Bravo. Atenção do Romeu Bravo, está em bom modificar as regras e prosseguir visual para a carteira 17, né? Ciente, aguarde para uma possível autorização, Romeu Bravo. Decola pista 10, vento no 50 graus, 10 nosso. Ali decola da 10, gol 10, 13. Corrigindo, plan 3190, livre LS, informe estabilizado no localizador. Mandar no lote da 3190. Web 6722, desça para 3000 pés, altímetro no 012. Descendo para 3000 pés com 1012, 6722. 502 reduza para 210 nós. 210 no 612. 19:35, um bom serviço, um excelente final de semana. Controle Salvador, bom 1093. Bono 03, contato radar na decolagem, sub e mantém o 360, após 2000 pés, direto Leda. Ok, após 2000, direto Leda, o gol 1093. Romeu Bravo Oscar, reduza para 210 nós. 210 nós, Romeu Bravo Oscar. A possibilidade da 17? Mantenha o perfil da chegada para o sequenciamento na 10 após o seu giro para 17 junto à torre. Romeu Bravo Oscar. Ok. Web 6722, reduza para 1709. Ah, pode reduzir para 180 o 6722? 180 então, reduzindo para 180, descendo para 3000 na chegada. 3189, 6722. Web 5729, cruzou 1150, chame Recife 1251, alternando 1-3325. 251-3325, objeto 5729. Recente, Guardião 07, está presente, autorizado ingresso de decolagem sobre a pista para comprovar com o Edu Axé. Do centro vai até Ondina, duas pessoas a bordo, 20 minutos de voo. É isso mesmo? 20 minutos, não é isso? E 10 minutos de voo, Cente. Autorizado, prosseguir para decolagem o Guardião 07. ILS, tá? 3190. 3190, complete a aproximação e chame torre Salvador em 118, decimal 612. 118, 612, tá? 3190. Web 5722, nível LS. Descendo para 2000, informe estabilizado. Descendo para 2000, mas forma estabilizada, 6722. Controle, Romeu Bravo Oscar. Siga. Possibilidade de modificar a partida presente, caso necessário a gente faria espera na rotatória. Romeu Bravo Oscar. Ok, então eu aguardo para a modificação do plano, o instrumento para avisar, para autorizar a rotatória. Entendi, Oscar. Para o táxi, eu vou. 1971 a bordo, 3 horas e meia, alterna com. Foi muito bem? 1971. 1971, Gol 925, táxi autorizado à direita via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1-1-862, o altímetro 902. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10-62. 3567, está na escura do solo? Vou baixar o trabalho. O meu Bravo Oscar, reduza para 179. 1709, Oscar. 190. Guardião 07, fora do solo, ao Zuno 3, chame controle 1935, meu voo. Obrigado. Repetição 145. Trip 5219. Chame Recife em 1288, alternando 1260. 1288, alterno 1260, obrigado, tá retorno. Controle Guardião 07. Guardião 07, prossegue em condições visuais, 500 pés, a minha escuta, informe final para pouso em Ondina. 07. Confirme. 925, mantenha ponto de espera. 925, mantenha ponto de espera. 722. 722, complete a aproximação e chame torre em 1862. 8622. Por no menos 2, livre LS, desça para 2 mil pés com 612, informe estabilizado. 692. Externo, baixada e travada. Já baixou e travou, vai formar externo. 22. Lima Kilo X-Ray, informe visual com campo. Informaremos. Uno 013, cruzou 130, chame Recife agora em 1251, alternando 1-3-3-2-5. Zero no 3. Na escuta. Chame Recife em 1251, alternando 1-3-3-2-5. 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom serviço, excelente final de semana. Visual com o campo, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 118.612. X-Ray. O meu bravo Oscar, desça para 3 mil pés, ajustado 1012, subvetoração para o sequenciamento, vai manter a presente pro, terá como limite o localizador. 3.012, vai manter a pro, limite o lock. Romeu, bravo Oscar. 6190. Webjet 5722, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 99. Livre pouso na 10, Web 6722. Confirma o tráfego que tinha chamado a torre, por favor. O Lima Kilo X-Ray, está 2 milhas da rotatória, para pouso na 17. Está autorizado final da 17, informe final de 3 milhas. Informaremos, agora 6 milhas da final da 17, ok? Sente. Paulo Tan 3149 para o táxi, tá com 139 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 149 da Tan, observa o tráfego da companhia que está ingressando agora na Juliette. Pro 05, após táxi autorizado, pátio, Índia, Alfa, Ponte 0 da 10, chama torre, 118, decimal meia dúzia, oficina de 102. Gente, após o tráfego, então segue pátio, Índia, Alfa no ponto de espera, torre 118.6, UTAN 3149. Só pousar logo na 17, e porque eu já estou com seguro tráfego na final da 10. Afirmativo, estamos mantendo high speed. Afirmativo, pode final de 2 milhas, então não estou visual com tráfego. É isso aí. Informação Romeu, boa tarde. 567, boa tarde, autorizado Brasília 380 via Alter Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. Controle 11935, transponder 5041. Tan 3567 para Brasília, 380 nível, Alter Zulu 17, decola da 10, curva à direita, gole, ao fito 1935-5041, Tan 3567. Pode confirmar a transponder? 5041. Estimativo, tá 3567, chama pra puxa e pega acionamento. Vai chamar. Complete a aproximação e chame a torre Salvador em 118 decimal meia dúzia. 118 meia dúzia, 7. Autorizado a decolagem 1-0, Gornal 92. Torre Gornal 612, estabilizado no ILS 1-0. No 612, mantém a aproximação, câmera excelente. Prova. Salvador, boa tarde, sou 31149, pronto, ponto de espera da 1-0. 31149, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, sou 31149. Lima, Kilo X-Ray, Sol 1-9, confirme o pátio. 1-1-9-3-5, transponder 5037. Você tem uma agilidade aí. Número 58, Pouca Aracaju, 1935, controle 5037, transponder. 256 para pushback estacionamento. Bora. Será 10, vento 150 graus, 89. Centralizado, pousa 16, 12. Decola 20, chame controle em 1935, tem um voo. 1935, obrigado. Controle Gol 925, decolou. 925, contato radar de decolagem, tudo em mantenha 360. Saída agora e transição ao fito. 360, 925. No 49, o senhor teria de condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo, 3149. 3149, após a passagem do gol na curtíssima, o senhor ali mantém adiantando as manobras para decolar assim que autorizado pela torre? Sim, após a passagem do gol ali, mantém 3149. Matou, é o meu bravo. Firmo, com a torre em 1862, Romeu Bravo Oscar. Ótimo. Pode ir pra Eval no 925. Romeu Bravo Oscar, me confirme, por favor, vai pousar na 10 ou na 17? Na 1-7. 1-7? Isso. Está autorizado o cancelamento e prosseguir final da 1-7, informe final da 1-7. Chamará Romeu Bravo Oscar. No 1-1-1. 3567 está autorizado, chama o tag. Vai chamar, obrigado. No 62, falou 22, direito no 219. Direito no 19, voa no 69. Só logo o 1-2, livrou. Alfa Juliette 02. Alfa Juliette para 02, bom número 2. Colagem cabeceira 10, vento no 40 graus, 7 nós. Mesmo decolagem, está 3149. Romeu Bravo Oscar, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 40 graus, 7 nós. Bravo Oscar, passado checado. Sem chave pouso. Oscar. Delta 3149, decola os 23, chame controle em 1935, bom voo. Bom, controle agora é 1935, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu sou 3149, decolagem, sua escuta pesquisa da EL 1500. 3149, contato radar na decolagem, submantenha o 380, após 2000, direto Leda. 380, 2000, voa Leda, o 3149. Sobre a Vosca, solo 24, parte ao 5. Liberando próxima direita, boa tarde. O táxi está 3567, está com 107 a bordo, 4 horas, alterna com fim. Sou 3567, táxi via pátio, índia, alfa, com 0 torre. 1186, altimetro 02. Gente, até o ponto de espera da 10. Confirme 186. Vamos aí, voo no 60. Cruzou 1160, chame Recife 1288, alternando 1260. 288-260, boa noite.